Por Mike, bom dia, chame pronto para iniciar a decolagem. Dois ainda efetuando desvios? Vai retornar na frente pelo já, Pastor 3-2. Gente, Pastor 3-2, vetoração final ILS X-Ray, pistão no zero, curva esquerda pro 170, limite localizador. 170, limitado pelo OG, Pastor 3-2. Afirmativo, Pastor 3-2, desça para 2 mil pés. 2 mil pés, Pastor 3-2. E se o táxi for em pronto para decolagem, Michael Mike, se possível, do pátio. 3733, decolado 58, controle 1935, bom voo. 1935, bom trabalho. Controle Salvador, bom dia, TAN 3733, saída da EL. Bom dia, TAN 3733, contato radar, suba para o nível 360, ao cruzar 2000 pés, autorizado para o de Leda. 360, autorizado, ao cruzar 2000, Leda, TAN 3733. No 1 livre decolagem, 200 graus, 089. Decolagem no zero, o saneamento 3 no 1. Não, ILS X-Ray, pistão no zero, reporte estabilizado no localizador. Esquerda 140, reportará estabilizado para o 3-2. Salvador, Andes 625, pronto para Pushback e acionamento. Aprovado, chama em táxi, Andes. Aprovado, chama para táxi, muito obrigado. Controle Salvador, é o papapapá, Mike, Golf Mike, bom dia. Bom dia, papapapá, Mike, Golf Mike, prossiga visual via Litoral Sul, confirme o destino. Vai ser Jardim de Alá. Gente, entendido, Jardim de Alá, reporte visual com local de pouso, Mike, Golf Mike. Mike. No 1, decolado 01, controle 1935, bom voo. 1935, muito bom domingo aí, tá bom. Salvador, bom dia, voo Xaner 63, no 1, decolado no perfil da Dael. Xaner 63, 1-1, contato radar, suba para o nível 360, autorizado pro Dileda. Muito obrigado, valida da presente, Fábio 360, Xaner 6319. estabilizou, Pastor 32. Pastor 32, chame Torre Salvador, em 1-8, decimal 6. Torre 108, 62. Até. Torre Salvador, bom dia, Pastor 32. Pastor 32, bom dia. 200 graus, 8 nós, o vento ajuste no 0 no 5. Informe baixar corrigindo. Vai baixar a travada de fábrica, autorizado pouso, pistão no zero. Pastor 32, está autorizado pouso, pistão no zero. Vitor Bravo, Mike decolado 03, 1935 é o controle, bom voo. Espera o controle, 1935, Vitor Bravo, Mike. Controle, bom dia, tá passando, Vitor Bravo, Mike decolou na sua escuta. In April, after that, India Alpha, the road point, call Telegram again, 118.6. Okay, copy that, up to the infant, India to the holding point, 10, American 9 Israel. Mendoza, 085, Vitor Bravo Mike. Bravo Mike, quando possível, informe o estimado de bolsa. Retorno em sete com o Sinácio, Vitor Bravo Mike. Controle ao Michael Mike. Michael Mike, visual colocar de pouso. Ah, de pouso. Na trave conhecido no setor, frequência livre, o Michael Mike. Ah, sim. TAN 3733, chame Centro Recife 125, decimal 1, alterno 133, decimal 25. Pastor 32, Solo 05, táxi à esquerda. Táxi até o pátio militar. Estacionar a frequência livre. Esquerda no hotel, pode ser mais feliz, tá? Tower bracket 980 is ready for takeoff. Clear to line up and takeoff runway 10, 140 degrees, 08 knots, American 90. American 90, clear for takeoff, 10. Channel 6250. Bom dia, Oceano 6250, essa unidade de identificação autorizada para o ITAP. Desça para o nível 050 e após ITAP via para 2000 pés o Kenegal no 015. Direto ITAP, libera da velocidade de ITAP? Afirmativo, Oceano 6250. Obrigado, então desce 050 ITAP, pode dar ITAP via. And 625, taxi approved, taxi 3, Medellin, April. After that, India and Alpha, road point 1-way-10, call tower, frequency 118.6, and the QNH 1015. solo Salvador, gol 983. 983, Guarulhos, só um minuto. Para Guarulhos, 360, já aprovado. Preparado, El. Tá, El, obrigado. American 980, Bonnet 08, contact 119.35. So. 119.35, American 980, good day. Control American 980 with you, passing 1800, climbing flight level 350. American 980, radar contact, climb to flight level 350, book a departure. Book a departure, maintain climb and maintain flight level 350, American 980. 3-1-1, chame Centro Recife em 125, decimal 1, alterno 133, decimal 25. 251, alternando 3325, muito obrigado, bom dia. Bom dia. Salvador, muito bom dia, desde Maia 25, pronto para alinhar e decolar. Andes 625, bom dia, livre, alinhar e decolar, o vento 170 graus, 629. Livre para alinhar e decolar 625, muito graças. Postei da VOBDEV, aposto conforme o plano, decola, decola no Cristiano Zero. 5164 transponder, controle da PR1, 9 decimal 35. Autorizado Guarulhos, 360, acompanha o plano de voo, Upperwiz 50, saída da EL, Vida, e DEV, transponder 5164, controle 119-35, gol, 9983. São 5, chegando quanto plano parou, puxa esse canal. Chama lá. Controle de Salvador, bom dia, gol no 014, cruza 170 para 150 e paciente da TAM. 014, aciona identificação, autorizado por ITAP, desça para o nível 050, o QNH no 015. ITAP 050 com 1015, gol no 014. American 980 request. American 980 request deviation left of track for weather over Puka. Clear, American 980. Clear deviating left of track, understand American 980. 625, decolado aos 13, controle 119.35, bom voo. 119.35, muito obrigado. Contato radar, suba para o nível 300, ao cruzar 2000 pés, autorizado para o de Leda. 6250, está cruzando 060, descendo para 050. Xanã 6250, desça sem restrições da carta para 2000 pés. 2000, Xanã 6250. Xanã 6250, informa tráfego 12 horas, 14 milhas, rumo oeste, cruza 5000 pés em subida, tipo um tubi. America 980, contact Recife Sentry, 126.85, if unable, 125.45. Okay, Recife Sentry, 126.85 or 125.45, American 980. Tchau. Janem 6250, a fim de evitar tráfego, rua direita na proa 080, o limite radial 220 de Salvador. Direita 080, limite a 220 de Salvador. Eita, tá pronto? Pronto. Voo 360, volta ali, da brinde, eu fiz o Luno 6, após conforme o plano, decola no 0, curva direita. Percida da Euleda, brinde, plano de voo. 5173, o transponder, controle opera em 119.35. Autorizado São Paulo 360, decola da 10, curva direita da Euleda. Após bridge, upper Zulu 16. 5173, o transponder, 119.35, o controle, bono 397. Só confirmando o transponder, 5173. 5173, o bono 397. Fere, portão 3, sentando plano para o posicionar. Parar quando pronto, bono 397. And 625. Canem 250, curva esquerda, para 050, limite localizador. 050, pode voar, Duna? Afirmativo, autorizado, final ILS X-ray, pistão no zero, reporte estabilizado no localizador, Canem 250. Ok, reportará. Salvador, Andes 625. Go ahead, Andes 625. Confirma a proa de Leda? Afirmativo, proa de Leda, Andes 625. 625, muito obrigado. Alfa, qual setor que afasta? Forte 20 milhas? Alfa, forte 20 milhas, aprovado, mil pés, decolando no 7, curva esquerda em conexão com a torre para cruzamento do campo. 01171 no transponder, controle 1935. November Alfa, chame Torres, bora, 186. Parece um momento de decolagem, 1015 no ajuste, parte 4. Tá 2014, autorizado descida para 2, meu pai, o QNH 1015. 2015, gol 1014. Bravo Mike, vetoração devido a tráfego, curva direita, proa 280. O limite ao cruzar o nível 080, autorizado, proa de conquista. Sente, 280, coletado pelo nível 080, vetor Bravo Mike. 1014, forma tráfego, 11 horas, 10 milhas, rumo oeste, cruza nível 070 em subida, o tipo 1TUBI. Sente, 1014. Cuidado, Sané 6250. Sané 6250, chame Torre Salvador em 1 no 8, decimal 6. 2 no 6, tá já? 983. 983, sim, hein? Portão 5 aprovado, sem tá já. Toma lá. Bom dia, 6250. Avistado, cheque trem livre pouso no corrigindo. Continue a aproximação, aguarde a autorização de pouso. Temos uma viatura na pista, vamos fazer a retirada da mesma no momento. Afirmativo, vento? O vento é 150 graus com 8 nós. Obrigado, aguardando. Avistado, proa de conquista. Realizado, proa de conquista, Vitor Bravo. 1014, autorizado final, ILS X-Ray, pistão no zero, reporte estabilizado no localizador. Autorizado, ok. Portará estabilizado, localizador no 014. Salvador 1260, bom dia. 1260, aciona identificação, autorizado pro de Itapedessa para nível 050, QNH 1015. 050, Itap, B15, igual 1260. Pesquisa da Elleida Grid e após conforme o plano. 5152, o código transponder, com 12935. 25, muito obrigado. Grato. Salvador Elton, 3896, 3896, acione identificação dessa via, chegada a Mário para o nível 060, o QNH 1015. 1050-1095-1038. Correto cotejamento, estou confirmando transponder 5152. Chame a torre agora, em 118.6 para o acionamento táxi inicialmente e ajustado 1015, o meu Alfa Quebec. Autorizado sobrevoo o Kilosk Alpha. Ele confirma o tanto 3896, altitude autorizada? Autorizada para o nível 060, TAM 3896. Forma tráfego 11 horas, 10 milhas, mesmo rumo, cruza nível 180 em descido, tipo um Boeing 737-800. É 250, solos 22121, decimal 9, a liberar. 219, a liberar. Solos 9. Romeu, bom dia, Papa Romeu, no Rio Direct, Santiago. Mike, afirmativo, suba para o 085. Confirme, parte em conta, o Papa Romeu, novembro, aceitando, voo local, Robson 44. Positivo, Robson 44, voo local, dado uma hora de voo local. Autorizado, decolagem do clube, direto para o norte, está no pátio 4 e o pátio na lente, novembro, aceitando. Ciente, quantas milhas forte no setor norte? Antes do forte, não vai sair da terminal. Ah, ok, vai no forte, sim. Ok, com relação à aprovada decolagem, pátio 4 com proa norte, em coordenação com a Torre Salvador, após prosseguir em corredor forte, acionar o código 0126, controle 1935. 0126-1935, controle 186, torre, número que foi autorizado, chama a torre para o funcionamento. Chama a torre 186 para acionar a taxa de decolagem, Mi 15, o ajuste, novembro, que foi então. Qual o PB? Mi 15, a bordo. Ah, sim, copiado, morro. Tá bom. Fala, bom dia, o Xané 6250, liberou na pessoa. Bom dia, bem-vindo ao Xané, Alfa, mantenente da Juliette. Alfa, mantenente da Juliette. Para o táxi com 135 a bordo, 3250 autonomia, Tena Galeão, gol 1983. 350 Galeão, só copiou o PB, o gol 1983. Em frente, Indy Alfa, 186 no ponto de espera com a torre, 1015 no ajuste. PB 135, táxi via Indy Alfa, torre 1186, gol 1983. Piado, 135 PB, bom voo. Galeão, gol 1397 para pushback de saneamento, portão 3. Manter a posição inicialmente, eu vou no 397, táxi da companhia retaguarda agora cruzando e após tem uma Avianca que vai estacionar no 2. Após a Avianca está livre no 3, chama o táxi. Sete, após a Avianca, livre o pushback, chamaram para o táxi, vou no 397. Xanem 6250, Juliette, portão 02. Livre, Juliette, portão 02, deixa eu ver. Salvador, bom dia, gol no 014, estabilizado no IRS. 014, chame passando externo, vento 190 graus, 8 nós, ajuste no 015. Vamos lá no externo, no 015, no 014. Salvador, bom dia, gol no 983. 93, bom dia, linda cola, vento 200 graus, meia dúzia nós. A linda cola, gol no 983. Para início do táxi e decolagem, novembro que você evitando. O nível que deseja, Juliette, Quebec Kilo. Gente, suba para nível 100, Juliette, Quebec Kilo. 396, reduza para 2209. 2209, 3296. No quarto, continue a aproximação, aguarde pista livre, aeronave da companhia iniciando a decolagem.